4, decolada 5000, chama o controle no 20.8. Controle no 08, zona 04, boa. Controle Salvador, boa tarde, zona 04. A zona 054. Santa Catarina do Colágio, referindo 100, e a saída será 1 grau. Sobre a 100, via Coral na Bravo, a instrumental para manter o eixo até 2 mil. Assumo, mantém até 2.5. Para manter o eixo até 2 mil, depois Coral 1 na Bravo, subindo via 100. Obrigado, a 100, realizando via Bravo, livrando a Charlie. Sim, nota 6.5, a partir da 6.5 no Brasil. Via Charlie, se livrar na Delta, ok? Agilizando. A nota 6.5. Thank you. X-ray. Agora eu tenho que...